Constantino Zero, informe razão de descida. Puxinel, matriz 1-4, no solo 08, livre à direita, solo 1-2-1-9. Transa direita, 1-2-1-9, após. Paranal 4790, reduz a velocidade. Salvo, Salvador, boa tarde, Trip 5627. Boa tarde, Trip 5627, prossiga. Solicita a informação papá. Via Alfa, Rua Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 05. Seu trip e confirma a área do plano, não temos ainda no sistema. Está para 47. Apenas só pedindo só para a subida Conde, né? A 056 no Lincoln 30. Qual o nível? 30, 130. Primo, pode ser a Conde. Para qual o destino, Aracaju? Primo. Subida Conde. Foi o Golf 677, a Conde. Primo, então, a Conde na Golf 677, 056. Solo Salvador, azul 4065. Autorização 360, Campinas. Área 4065, Campinas, está ciente de informação, papá? Estava ciente da Oscar, vai copiar, papá. Ciente, 4065, está pronto, cópia? Pronto, está cópia. 065, Campinas, 3620, autorizado, aerovia Pesolo 16, até Belo Horizonte. Após direto Trive, Tango Romeu, Índia, Vitor Índia, Trive. E após, conforme o plano, decola da 10, com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, onde após intercepto o eixo da aerovia. Aciona 5421, controle 119, decimal 35. 3360 para Campinas, via Hotel Zulu, 16, até o Bravo Hotel Zulu, após Trive. E após volta do plano, decola no zero, descida da El, após da El, Leda, Leda, voa Bridge, intercepto o eixo da aerovia. Aciona 5421 e o controle 31935, azul 4065. Azul 4065, no portão 8, no outro pushback. Vai reportar o 4065. 5 via Papá, já pode chegar no pista. Momento, curva esquerda para o 0190, seu limite ao lock, reduz a velocidade para 2009. Chané 6326, retração para sequenciamento, curva esquerda para o 0190, seu limite ao lock. Reduz a velocidade para 2009. 2090, detecção para a velocidade, fica na frente. Controle, boa tarde, Trip 5491, após Diamante, na chegada. Trip 5491, nessa dedicação, chegada da MAN, desça para onde o 060. Autorizado, até o 060. 5241, no Montes Claros, está autorizado nível 200, a rota direto Vitor Charlie Oscar, Vitória da Conquista, após direto Retol, Romeu Eco, Tango Oscar Lima, Retol e após direto, decola da 10 com curva direita na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo Oscar Romeu e após direto Vitória da Conquista. Aciona 5446, controle 119, decimal 35. Dessa foto, eu vou fazer o 2-0-0, direto do Vitória da Conquista, após direto do Red Sol, decola da pista da primeira curva de na água. Tá 9470, torre 18 decimal 6. Um pouco à direita da nossa rota. Nós temos um outro ponto aqui na nossa navegação que corresponde exatamente ao limite da vida. Continua a aproximação, ajuste no 02, já porte marcador externo. Vou pegar o marcador externo. Vem, encerra, se mantém que as pés reposte no farol de tapão. Prossiga a informação, papá. Escuta, Vitor Mecabec, prossiga. Eu estou na EMEA 326, desça para 3000, ajuste no 09. Vitor Mecabec, Kairov, pressionando meu pé, autorizado, decola dono 7, direita, corredor axé, após caixa pregos. Funciona padrão 0161, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 62. Direita 081, força. Correto, Vitor Moreira, Quebec, confirme pessoas a bordo, pátio 4. 612, Quebec chama torre 186 para acionamento táxi e decolagem com 10-12 no altímetro. Tenha um bom voo e boa tarde. Vitor Mecabec, autorizado acionamento, chama para táxi. Sanema 326, desça para 2000, o ajuste é o 0092. Baixo Salvador. Meia faixa 210 para o 0. Bono 396, essa identificação, chegada a Mari, desça para o New Tivo 050. 050 da Mari, 230. Trip 5491, desça para 4000 pés, ajustando a 090. Continuando para 4000, 5491. Bono 807 estabilizado. Acabou de atualizar no INET. Com 807, chame a torre na frequência 18 decimal 6. 6326, está recebendo o localizador. Boa noite, 17, continua aproximação, ajuste no 02, aguarde, pista livre. Guarda, noite, 17. Pantanal 47 no 0, no solo 18, livre à direita, chame solo 1219. Salvador, boa tarde, é o Pantanal 47 no 0. Pantanal 47 no 0, táxi livre Alfa, foi Juliette, portão 04. Rádio Juliette, 04, Pantanal 4700. Confirme de aeronave. O Vitor Macbeck 2 da táxi a ponto de casa 7, chama para ingresso. Serra, confirma o local de pouso. Yankee, Serra, Serra, reposta no Falso Topo, negativo, rotatório. Panema 3326 estabilizado? Irmão. Panema 3326, torre 1, 8, decimal 6. É. Afirmativo 04. Serra 6326, continua a aproximação, destino 0 no 2, aguarda no pista livre. Aguardo. O Vitor McVeigh tem condições de decolar de imediato? Vitor Macbeck, autorizado decolado pista 7, vento 150 graus com 8 nós, ajustando no 0 no 2, informo que entrado com o setor sul um Alfa Sierra 50, mantendo 500 pés. 2, 549 para 30. 2, 1, livre à direita, chame solo 1, 2, 1, 9. Livre à direita, solo 2, 1, 9, vamos. Salvador, quando 807, livre. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reportará antes da Juliette. 6326, avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 160 graus com 7 nós, ajuste no 0 no 2, baixado travado. Afirmo. O Vitor Mike Quebec decolou os 2-2, chame o controle em 1935. 1935, grato, uma boa tarde. Boa tarde, Papatango Vitor Mike Quebec. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha o número PES no corredor Axé, reporte na Farol da Barra. O número Axé, reporte na Farol da Barra, solicita da presente DCT Cairo, atenção para 2500 pés, peruca. Prossiga, Yankee Serra Serra. Está no trajeto de Piatã, mantendo 500 pés, tem mais força no aeroporto, observando a aeronave na 1-0. Yankee Serra Serra, agilizando o cruzamento do eixo da 1-0, está autorizado para prosseguir para a companhia do Enrimar, está atento ao tráfego a 1000 pés. no setor sul do aeródromo, no farol de Itapuã. Na 63-2000, no solo 24, livre à direita, solo 1219. A livre à próxima direita, 1219, chamei a 63-2000. Solo Salvador, 35241, não para por chegar em estacionamento. Parte 3 está livre, 35241, não chama táxi. Livre por chegar em estacionamento, parte 3, chama a táxi, 35241. Falou, chamei a minha 3-2-6, livrou. Pode chamar a minha 3-2-6, via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, minha 3-2-6. Tá? Ô, menino. Abraço. Sou o Salvador, com 8-2-6. Portará, já. É o gol no 807? Ele tá aqui na minha strip 1-2, remota 1-2. Mesmo assim, fica atento ao sinalizador. Se tiver chamando aí na remota 1-4, o senhor prossegue pra mesa. Primativo, gol no 807. Alexei, desça para 1.000 pés, ajustando a 0-2. Reporte na rotatória. Estabilizado? Ah, estabilizado. EPC-491 completa a transformação, torre 1-8-6. 1-8-6, obrigado, boa tarde. Gol no 396, desça para 2.000 pés, ajustando a 0-2, autorizado LS, reposto estabilizado. E 12-2000, reportará estabilizado, confirmado. Estava externo estabilizado, 549. Triple 5491, nave está atrasado, pouso na pista 1-0, vento de 1-0 graus com 8 nós, ajustando no 0-2. 1-0 com 8, obrigado. Tem que ser até no solo 227, livre frequência, bom dia. Previsão para início pushback? Então aguarde nova autorização, gol 649, mantenha a posição, ok? Solo Salvador, 35241, está com 50 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternativa é DH. Taxi autorizado, parte 3, após parte principal, segunda direita, via Indy Alpha. Pontos pé no torre 1-8-6, ajuste no 0-2, bom voo, boa tarde, 35241. Índia Alfa, João Torre, Porto Fera, grato, 35241. Tom Mike Quebec na Proide Caiuru. Mike Quebec na escuta. A presidente veio na Proide Caiuru. Não há tráfego para informar livre frequência. prossegue para o ponto de espera após o seu ingresso via Juliette, prossegue portão 01, Oceania 6326. Já passar a aeronave da Vita para que você pegue a parte para a Vita 01, Oceania 6326. Solo azul 4065, portão 8, pushback treinamento. Autorizado, azul 4065, chame táxi. Autorizado, reporta táxi 4065. Com o veículo solo, Gol 649. Hoje o parqueamento no Focus 100 da Avianca, que está ingressando agora na Juliette, vai prosseguir para o 01 na sua direita. Após o mesmo finalizar, está livre iniciando 02, chame táxi, Gol 649. Positivo, após o 01, Gol 491 no solo de 29, livre à direita, solo 1219. Direita, solo 1219, graças. Gol no 396, 2200 do ILS, frente a cada pistão. Gol 396, continua em aproximação, ajustando no 0 no 2, aguardando pista livre. Aguardando pista livre no 396. Abrindo decolagem. Trip 5241, autorizado decolado ao no 0, vento de 150 graus com 8 nós, ajustando no 0 no 2. Aquilo até o pátio 3, fica atento ao balizador no pátio 3. E aquilo até o pátio 3. 649, livre iniciar, chame táxi, agilizando minha estrela. Tchau, tá, o coxo 649. No táxi. No 396, vista autorizado pouso da pista no 0, vento de 150 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 2. P12, livre pouso, Gol no 396. O meu de Alex 6 chama a torre na frequência 18.6. Trip 5241 decolou os 31, chame controle agora em 19.35, meu voo. 19.35, grato. Papatão Romeu, Charlie X-Ray. Papatão Romeu, tem condições de fazer uma curta base ao final da 17, atento ao tráfego na final da 10. Afirmativo, Romeu, Romeu, Charlie X-Ray, autorizado a fazer uma curta base, atentando o tráfego na final para evitar o pouso simultâneo. Reporte a 2 milhas da cabeceira 17, baixado e travado. Controle Salvador, boa tarde, trip 5241, passa 2.200 pés. Trip 5241, contato radar, estou falando de 200, sai da aba. 200, sem restrições na aba, trip 5241. O meu Charlie X-Ray, avistado, autorizado, pouso, pista no 7, vento de 160 graus com 9 nós, ajustando no 0 no 2. Chama Charlie Mercury. Gol no 396, no solo 33, livre à direita, chamando o solo 1219. Direita 219, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1396 de 1396, via Alfa, reportando a cidade Juliette para ingresso. Via Alfa vai reportando a cidade Juliette, gol 1396. Alô, Salvador, gol 1349 para trás, 8 a bordo, 2 a Ingui Alfa, ponto espera 1186, ajuste no 012, tem um voo, boa tarde, gol no 649. Ingui Alfa, ponto espera 1186, boa tarde, gol no 649. 4065, segue o banho da Gol via Indy Alpha, número 2, no ponto de espera, 1186, a torre, ajuste no 012, tem um bom voo. 4065. Segue o voo via Indy Alpha, o 4065, ponto de espera, 1186. 3155, pronto, cópia? 3155, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Upper Zulu 44, após conforme o plano, decolada 10, com curva direita, após decolagem na subida da El, após Leda e após Eudes, aciona 5460, controle 119, decimal 35. Então no zero, chame pronto, pushback, tá 3155. O vento agora de 1,50 graus com 1,0 nós, o gol no 649. Boa tarde, azul 465, mantém o ponto de espera. ...729, lista para 4.000, ajuste ano 0,92. 4.012 para o FJET 529. Zero, tá livre, chame táxi. Salve, minha ingressa Juliette, portão 07. Próxima Juliette, gol na 3, não. O gol no 649 decolou os 37, no controle agora em 1,19 decimal 35. 1,19 decimal 35. Gol no 649. Salvador, boa tarde. Gol no 649, decolado na Dael, 6,4. Gol no 649, contato radar, Banjo 240, série da El Lida. 240 da El Lida, gol no 649. O Salvador já tem autorização do 35627? Confirmo, o 35627 está pronto, cópia. Só confirmando o nível 130. Confirmo.